3399, Olinda, colono 0, vento 06, 0 grau, 049. Olinda, colono 0, vento 039. Afirmo, vento 06, 0 grau, 049. Controle 1, 2, 0, 8. 1, 2, 0, 8. O TAM 3399, bom dia. Controle, TAM 3399. Decolou, boa noite. Boa noite, TAM 3399. Contato radar na decolagem, voa direto Leda. Autorizado direto Leda, o TAM 3399, subindo para o 360. Afirmo. TAM 3399, pro 180, solicita por 10 milhas. E está livre desvio. Obrigado. 399. Ambiente. Chama Recife em 125.10. Boa viagem. Chamará 125.10, tá? 3399, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, tô 3601 no portão 08, São Congonhas 360, centro da informação Golf. São 3601, São Paulo, Congonhas, aprovado nível 360, decolada pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto grid, intercepta uppers do Luno 6, após conforme rota do plano. Transponda 5504, controle 120, decimal 80. Autorizado Congonhas 360, decolada 10, primeira curva direita, da Euleda, Leda Bridge, uppers do Luno 6, confirmação de voo 5504, transponda 1208, controle. São 3601, no protegimento correto, chame pronto. Está pronto, 3601. aqui, uniforme, identificação. Sexta 2000.